Sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 47. Eu sou o Jeff e eu estou com o Jomon. E aí, Jomon? Caraca, você tá tomando açúcar agora. Tomei chá com limão verde. É que você ficou mó acelerado nessa introdução aí. Vamos logo. Isso aí. Tá tudo bem, Jomon? Tudo bem, tudo bem. Aproveitar já que se algum ouvinte perguntar, a gente. Tá tudo bem. Você também tá bem, Jeff? Tô um pouco ansioso pra ver se eu vou ter folga no Final do ano novo. ano. Tipo, se tudo der certo, eu vou ter 14 dias. Mas se tudo der errado, eu vou ter, sei lá, 6. Mas se tudo é certo, pra onde você quer ir, Jeff? Você falou lá de uma viagem, onde você tá pensando? Eu quero ficar em casa. A esposa tá com altos planos aí. Tá pensando em ir pra lugares bem longes e bem caros. Acho que a visão do hotel lá em Okinawa pro mar subiu a cabeça e Despertou alguma coisa ainda da sua esposa. despertou um sentimento de rico. Agora ela quer ir para outro passo que, sei lá, tava pensando em com as amigas, né? Para Maldivas, né? Tipo, para ir todo mundo. Pra É bem onde? mais Ilhas Maldivas. Eu também não sei, não tenho a menor ideia onde isso fica. Eu sei que é por acaso algum lugar de rico que as pessoas vão. Obviamente a gente não vai ficar nos lugares de rico, Sim, mas. eu pensei que você ia falar Havaí. Não sei. Que Havaí é um pouco mais longe pra gente. Vai ser É que muito Havaí é pegado. meio que um lugar genérico para viajar, né, do Japão. É. Havaí, Austrália, onde o povo vai. A Austrália vai mais pra quem quer jogar golfe, Ah, não né? Mas. sei. Eu pensava que era pra aproveitar o clima tropical também. Tem uma subtropical? Não sei mais. Então. Eu não sei. Eu sei que a gente vai ter que fazer protocolo de corona, né? Vai ter que fazer exame se for pra lá. Aí se pegar lá e vai ferrar, porque a gente vai estar preso lá. Tô com um pouco de medo, É, eu acho que ficar em casa é o melhor, sempre. mas. Ainda mais agora, agora que tem um motivo bem contundente. Assim, pra ser justo, eu nunca vislumbrei a possibilidade de ter um tempo tão longo, né, de férias sem ter que, sei lá, sem ter que estar ocupado com alguma mudança, com alguma adaptação de cidade, né, então, ou sem ter que planejar um casamento. Então, sei lá, desde que eu já tô junto com ela, assim, a gente nunca teve, sabe, esse tempo Esse um momento para isso, assim, entendi. um momento Faz propício pra isso. sentido. Aí sim, a situação do mundo é perigosa, mas ao mesmo tempo que é perigosa, ela é mais barata, né? Aí você fica naquela vontade de, porra, aquilo ali é um lugar que se eu fosse em temporadas normais ia pagar duas, três vezes o preço, né? Agora tá o preço que eu consigo pagar, então vamos! Mas se der merda, eu vou pagar o olho da cara. É uma aposta, é tipo quando eu compro o jogo na fora, assim, pra um fandega vir aqui E me detonar sua pegar ou não. carteira. É. Mas enfim, já contei o meu drama. E aí, Jamon? Quer recomendar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Jogou alguma coisa, Jamon? Eu tô jogando atualmente só Monster Hunter pra variar e Hyrule Warriors. Então, eu vou falar que eu tô me abrindo com o jogo. No início acho que eu tava meio que não gostando, agora tô ficando ameno com o jogo. Tá uma mistura estranha de sentimentos com esse jogo. Eu terminei esse jogo, mas eu não vou falar aqui, não. Vai ficar pra uma próxima, quem sabe. Tá. Não E vou você não dar vai me spoiler pro falar Jomon. também nada. Tá, tudo bem. Eu aceito não Não receber quero. spoilers. Vou respeitar aí que o Jomon, ele é todo sentido com spoiler. Você não pode falar, sei lá, spoiler de 10 minutos do jogo que ele fica bravo. Ah, defende, é aquela coisa, aparecer em trailer, se não aparecer em trailer, não. E dependendo do trailer, eu acho que até. É, não, é realmente, até hoje eu não assisti os trailers, eu ainda não terminei o jogo, inclusive. Eu não assisti os trailers do Persona 5 Royal, por exemplo. Porque a Atlas não sabe maneirar no trailer, né? Ela vai lá e conta tudo. E aí o que. Me aconteceu duas coisas. No Persona 5, que eu tava, tipo, com êxtase, eu joguei o jogo todo sabendo o que ia acontecer, até acho que a hora 60. Porque eu tinha assistido os Caramba, trailers. meu Deus do céu, que Então, os bosta. caras. Mano, era muito chato, porque eu lembro que eu entrava na dungeon e sabia o final. Porque eu olhei e falei, tá, aqui é a dungeon, sei lá, dungeon de deserto. Tá, eu lembro do trailer que mostrou um boss final Que eu lembro do trailer que mostrou um boss final de Esfinge. Aí eu fico, ah, mano, eu já sei o que que vai acontecer. Então foi tudo isso no Persona 5, aí no Royal eu não assisti trailer nenhum. Então se me falar spoiler de coisa de que aparece em trailer do Royal, eu não sei, né? Porque senão provavelmente já tá manjando quem as surpresas que o Royal tem que eu não vi ainda por preguiça. Mas é, eu sou doido com spoiler, sim, em resumo. Quer falar mais alguma coisa ou a gente pode ir para os comentários, irmão? Vamos pros comentários. Então vai lá. Agora que eu fiz essa parte monólogo. É, a gente vai começar lendo os comentários do Karaoke 64 número 46. Comentários entre 14 de novembro e 20 de novembro. E deixa eu ver se a ordem está certa dos comentários. Está certa. O primeiro comentário é do Tissar. Saudações, tudo bom? Na verdade, no caso da franquia Estação 64, eu me aproveitei do feed para ouvir cronologicamente, conforme cada um ia sendo lançado. Eu busquei o Estação 64 quando procurava podcasts que falassem sobre jogos Nintendo, principalmente os de 3DS. Não lembro exatamente o primeiro, mas sei que é da época que apenas estavam especulando sobre como seria o Project NX. Saudade fala de NX, né? Não? Nossa, então, eu até pensei, era NX mesmo? Era NX. Vocês ficam me zoando que eu falava NX e não falava NX. É verdade, eu falava NX. É. Aquela era a época boa que a gente não tinha concorrência, Jamon. Aquela era a hora. É, que a gente. Aí, é, a gente. Eu lembro que eu ouvi durante um tempo. Eu acho que eu ouvi há pouco, esse ano pelo menos. E eu lembro que eu não conseguia falar Switch. Eu tava falando Swift. Que não tinha baixado ainda o Switch no negócio. Mas é, aquela época era bem diferente. As notícias que a gente pegava também, a gente pegava umas notícias que atualmente. Se pá, nem apareceriam no jogo rápido, era notícia que a gente ia falar na semana, porque era o que tinha, né? É época de passar fome, é sempre divertido, né? Tipo, a gente passa fome agora, hoje a gente tem notícias, né? Aí a gente lembra daquela época sofrida e não sei o quê. Mas aguentamos e estamos aqui. E a É, eu qualidade do cast lembro que teve piorou, apesar notícia. das notícias boas. Eu lembro que teve notícia que a gente pegou, que era tipo. E tá aí no site ainda, é. A gente pegando e falando, tipo, Maia aparece no Frank Wright, sabe? Então, tipo, mano, é uma notícia muito, assim, legal pra fãs, mas é muito X, assim, é muito específica, né? Era bem. Tinha que pegar, tinha que realmente tirar o caldo da cana aí, velho. Quanto à qualidade dos primeiros podcasts, todo podcast que acompanhei começa mais devagar quanto às questões técnicas, sendo que os maiores que escuto, em questão de audiência, começaram bem piores que os de vocês. Vulgo Jovem Nerd e 99 Vidas. Claro que também acaba sendo um anacronismo comentar isso por serem podcasts também que já possuem mais de uma década. Mas ainda assim, a qualidade de vocês sempre teve um tom muito agradável de ouvir, apesar de alguns pequenos deslizes. Eu adoro esse carinho com a mão meio fechada, assim, não, meio com um soco assim, ah, uns deslizinhos aqui e ali. Mas é, a gente sempre tem um deslize. Tá perdoado, né? Pô. Gente, acho que, assim, comparado com esses podcasts grandes, o nosso esse sempre foi meio muito, tipo, não ambicioso, vai, Ah, é, eu concordo. A então, acho gente que não é ambicioso. De saída, a gente não é ambicioso, então. a gente Sobre o tem um Jeff. tom. Diga, diga. A gente tem um tom menos profissional e mais, sei lá, de fã amador um pouco, acho que. Sim. É, já comentaram bastante disso, que a gente tem esse amadorismo, esse. Dá pra perceber que a gente é fã, sim. Não tem como cortar essas raízes também. Ninguém aqui é profissional, né? Ninguém aqui se formou em nada profissionalmente relacionado. E o Jomão e o Mário tinha mais experiência, né? Eu era só alguém caindo de paraquedas porque eu ouvia podcast. Ah, mas convenhamos que quando, assim, quando a gente começou lá do início, eu tinha uma experiência de que 14, nem isso, se pá, 14 episódios, porque eram meio que 14 podcasts grandes. Falo grandes é estilo Experiência, Subara Show, né? experiência, eu digo escrever essas coisas. Ah, sim, é, isso sim. Mas só que aquela coisa, pra quem ouviu no início, percebe que não adianta nada escrever e aí você fala daqui um macaco, né? Igual um babuíno, então é meio complicado. Ah, quando eu pego pra me reouvir, apresentando ainda mais aquele podcast antigo que a gente fez, que era, se chamava Retrospectiva Semanal. Eu lembro das minhas apresentações e até os termos que eu usava, mas como eu falava, eu olhava e falava, nossa, é outra coisa, assim. A gente melhorou bastante nesse nível, a gente melhorou bastante. Mas a gente continua tendo um amadorismo de fã, eu Né? acho. Sobre o Jeff desligar o som, admito que muitas vezes acabo ouvindo podcast também quando jogo, exceto em cenas de diálogo ou em chefões. Mas é muito mais fácil grindar 10 níveis de um Dragon Quest quando você ouve um podcast e assiste um vídeo pera que essa palavra é difícil. Concomitantemente. É quando não tem que prestar atenção, né? Você só vai, né? Eu tenho essa dificuldade que quando eu. Assim, eu tenho condições também, outras condições. Tipo, se é uma música de cenário que eu não ouvi, eu não ouço podcast com essa música nova. Eu acabo tendo tanta condiçãozinha de eu não vou ouvir o podcast que no final, tipo, só se for um jogo que eu tô no endgame, só fazendo grind, que aí eu vou ouvir um podcast. Mas se eu tô no meio Jogo dele, normalmente vai ter música nova, fala nova e eu quero ouvir. Ah. Hyrule Warriors, Age of Calamity. Teve podcast ou não teve? Não. Meu Deus Eu tô ouvindo as músicas do jogo lá. Oh, inclusive, parabéns pra alguns momentos ali que eles vão lá e puxam músicas clássicas da franquia que olha e falo, caracas, parabéns, assim. Parabéns. É, sobre os Mario Pares, uma correção que faço é que Mario Party 8 era pra Wii, sendo um dos meus jogos favoritos da série Party, fora o de DS, que considero sem pestanejar o melhor jogo Party já feito. Seja pra multiplayer, seja até no modo história. Mas voltando, o Mario Party 8 mantinha muito do melhor das melhores características do Mario Party, como os tabuleiros, cada um andando separadamente e realmente dando voltas nele. Além disso, tinha a maior seleção de personagens que me recorda na série, deixando até mesmo aquele polvinho que não me lembro o nome como personagem jogável. É o Blooper, né? O polvo. Eu não lembro de Mario Party 8, mas se for, povo é o Blooper, né? É, sim, é o Blooper. Enfim, desculpa a empolgação. Gosto muito de Mario Party e tenho esperanças que a série volte a ter um jogo que faça jus aos clássicos. É, então, eu sou um cabeção porque eu tava vendo. Quando eu falei isso, eu acho que eu falei que Mario Party 8 era o último de GameCube. E era só olhar pra porcaria da minha estante, né? Que tá lá o Mario Party. Eu olhei depois e falei, ué, como que eu confundi isso? Eu olhei pra minha estante e falei, eu acho que eu não olhei pra ela quando eu tava falando. Aí eu falei que o 8 era o último do GameCube. E Mas, também é um pouco é. difícil, né, Jumão? Porque, sei lá, 1, 2, 3, 64, aí você, sei lá, faz a lógica aí, 4, 5, 6, no máximo 7. Então, o problema é GameCube. isso. No máximo 7, o meu foi no máximo 8. Ah, Porque no máximo. o GameCube teve bastante, assim. Teve 4, né? O GameCube, do 4 ao 7. E, então, já foi bastante, né? Foi uma série que apareceu bastante no GameCube. Então, o que eu mais gostei de jogar foi o 7, e não o 8. Mas eu joguei bastante o 8 também. E, assim, eu lembro do 8 na época. A reclamação que era que. A mesma reclamação do 10, acho que no 10. No 10, no 9. No 9 piorou um pouco mais a reclamação, que é. A maioria dos controles é gimmick de movimento, né? Que era a época do Wii. Então você vai aproveitar a brincadeira nova que você tem. Aí eu lembro que tinha muita gente que reclamava, barra revista, que reclamava que tá faltando botão ali, né? Tá faltando uns jogos mais parecidos com os originais, né? Jogos com botão, basicamente isso. Os caras querem jogar o controle, sem ter que ficar mexendo o braço. Eu lembro, tinha bastante. Balança o Wiimote pra cima e pra baixo no Mario Party 8. É, sobre Pokémon pegar as novas gerações, lembro claramente da minha irmã com 7, 8 anos na época, sabendo citar o nome de todos os Pokémons da primeira e sexta geração, sem nunca ter tocado um jogo até então. Inclusive sabendo os golpes de som que cada um fazia. Infelizmente, ela cresceu como uma não tão entusiasta de RPGs, diferente do irmão mais velho mas manteve o gosto pelo desenho. Pera aí, calma aí que eu me confundi na minha leitura. Ela cresceu como uma não tão entusiasta de RPGs, diferente do irmão mais velho, mas manteve o gosto pelo desenho. Tá, agora eu li direitinho. Você consegue falar? Ela falou primeira e sexta, né? Não até a É. sexta, né? Não, primeiro e sexta. Primeira e sexta geração. Então tem um gap aí de. Talvez. Então, aí fica a minha dúvida, provavelmente é isso mesmo. Tipo, ela tinha 7, 8 anos na época de 2013, que era mais ou menos a época da sexta geração. Então ela provavelmente pegou o desenho ali no Cartoon, não sei, em canais de streaming, né, nessas coisas de streaming. E aí assistiu Kalos. E a primeira geração eles sempre lembram, né? Aí o resto que ali tá no meio perdido. Eu acho que é Eu esse. acho que eu consigo até a segunda só. A terceira eu já gaguejo já. Ó, acertar o nome, eu não. Acho que. Eu fico na dúvida. Na primeira eu imagino que eu acerte o nome de todos. Assim, eu já fiz uma brincadeira que um amigo me mandou, que era digite todos os nomes de todos os Pokémon. Aí era basicamente assim, você digita o nome e aí no. Era um negócio de um aplicativo web. E aí quando você digitava o nome, aí o Pokémon coloria lá no negócio falando qual que você acertou. E aí todos os que você não acertou, tudo escondido, assim, mas eles não falavam nem o nome. Né? Eu acho que. Talvez mostrava o desenho versão. Aquele desenho lá que é da box. E aí você tinha que acertar o nome de todo mundo. Eu acho que acertei uns. Na época era até o Samum. Eu acho que acertei uns 500 dos 700. Acho que uns 200 ali eu esqueci. Aí tá ali, acho que na terceira geração pra frente tem uns no meio ali que eu perco. Ou que eu só não sei escrever. Também. Porque era digitação. Eu acho que é a segunda opção, é mais viável. É, né? Tem uns nomes de Pokémon que só ele fala, mano, como que o cara inventou essa escrita, velho? E ainda a pronúncia que a gente faz, né? Aí a pronúncia que a gente faz, você guarda pelo som, aí você vai escrever, você olha e fala, mano, não faço a menor Não tem ideia. nada a ver. Sobre as eleições, por mais que ache muito interessante e até importante posições políticas, afinal, querendo ou não, vivemos política? Porém, quanto ao sigilo ao voto, é importante se resguardar. Até porque é um assunto fácil de trazer o que é mais de tóxico nas pessoas ao criticar nossas escolhas. E também é um fácil julgamento, né? Você vota pra tal, ah, você é um. Usando os termos que usam bastante, você é um comunistinha. Ah, você é um fascistinha. É muito fácil pegar e. E assim, eu não me excluo nessa parte de ser uma pessoa que vai lá e coloca um estereótipo no final e. Putz, você vota nisso? Aí começa nessas coisas. Então concordo. Só que eu não sei, eu sou um pouco mais velho que o Jomon. Eu venho da geração que a gente cagava pra política, né? Que a gente não Sim. discutia. Pelo menos agora tá sendo discutido. Da forma, obviamente, a forma é ruim, É a né? forma brasileira de discutir, né? É que todo mundo sabia que ia ser um bagulho mais acalorado igual é futebol. Então, a forma, acho que, então, sei lá, a gente precisa crescer um pouquinho pra entender que, tipo, mano, são opiniões diferentes, vocês não são inimigos. E eu gosto muito desse termo que ele usou, dessa frase, que é vivemos política. Que é a minha opinião, assim, né? Eu acho que é verdade, inclusive. Que é tudo é político, realmente. E quando o pessoal fala, você ouve bastante em alguns ciclos, quando, ah, não coloca a política nos jogos. Ou até empresa mesmo que faz jogo de guerra, falando que não tem política nos próprios jogos. Falando, ah, não, nossos jogos são apolíticos. Não existe isso. Até você ser apolítico é uma posição política. Quando você fala que você não vai ser político, que você não vai politizar nada, você tá pelo status quo. Você fala, não quero discutir isso, então o status que tá, eu não vou reclamar. É uma posição política isso. Então, tipo, é muito importante perceber que tudo é político. Não existe, não insira política nos jogos. Tá em política em todos os jogos. Quando você, porque assim, considere política não é o presidente da vez falando. Política é um termo muito mais aberto do que só isso. Cadê? Bom, para finalizar, até porque ficou um comentário maior do que imaginei, respondendo ao comentário da semana, não sei se teve um pior episódio para mim. Mas tem um momento que carinhosamente apelidei de momento Fire Emblem. Sendo um jogo que tem um conhecimento zero. Sempre fiquei voando muito quando comentava mais profundamente sobre o assunto. Algo que pretendo mudar quando tiver o Switch, porque até fiquei interessado no Tree Houses. Tree Houses são três, não é árvore. Não são. Tree Três House é o casas. bagulho da Nintendo. Três casas Mas. e não vamos dar spoiler pra ele que tem a quarta. Opa, foi sem querer, Que tem a desculpa. quarta que é um DLC. Pode pagar uma quarta. Mas para o 3DS, vocês têm uma sugestão de por onde começar? Vai lá, Jomo. Só chance. Então, eu sempre, e foi por onde eu fiquei, virei um fãzinho mais fervoroso. Fire Emblem Awakening, para mim, é a melhor introdução da série, no 3DS, pelo menos. E, na verdade, até eu falaria a melhor introdução da série para qualquer pessoa que joga jogos atuais. Né? Se você jogou jogos mais antigos, o do GBA, o Fire Emblem 1, é ótimo para começar, tem um bom tutorial. Mas o Fire Emblem Awakening pegou muita gente. Inclusive eu, tipo, eu joguei do DS, não tinha ido até o final, no 3DS comprei, fui lá, terminei, gostei pra caramba, fui atrás do resto. Então vai no Awakening, e aí depois tem três títulos, desses títulos é dividido em três. Né, que são três histórias, que são três jogos que contam a mesma história de perspectivas diferentes, assim, de linhas temporais diferentes, inclusive. Mas tem o Fates e depois o Echo, o Shadow e Valentia. Eu indico os três, mas começo pelo Awakening. Ele, às vezes, ele tá barato. Eu não sei se ele recebe tanta promoção atualmente. Mas ele tem personagens meio que agora viraram clássicos da franquia, que é o Crom, a Lucina, o Robin, a Robin, né? Que é o seu personagem, pode ser de qualquer um, que tá no Smash, são personagens famosos. Então acho que a Awakening é o melhor para começar, e pelo menos o que você vai conhecer mais referência que a franquia faz atualmente. A Awakening é o Fire Emblem moderno, né? Acho que Sim. começa por lá, né? Se você achou muito fácil, vai pro Conquest. Se achou muito difícil, vai pro Birthright. E É, que são pode os pular. dois são Fates, né? E pode pular o Shadows of Valencia. O Shadows of Valencia eu só recomendo, assim, não é só recomendo, mas a apresentação, assim, o gameplay dele é o pior, mas a apresentação dele é maravilhosa. Assim, tipo, até hoje eu me impressiono com o Shadows of Valencia, como que ele saiu com o tempo que de anúncio até o lançamento do jogo, né? Eu acho que foram o quê? 2, 3 meses de anúncio até o lançamento do jogo. A qualidade que ele saiu, porque do jeito que tinha essa velocidade desse anúncio, você olha e fala, mano, vai ser meio que um caça-níquel. E é um puta jogo bonito, um jogo dublado, né, antecedendo o Three Houses com a dublagem. Mano, a arte do cara, o Hidari, é maravilhoso. O artista que ficou responsável pelo character design, eu gosto muito da arte dele, eu acho muito bonito. E fora as músicas também. Desculpa, Jeff. Assim, o gameplay é ruim, mas todo o resto é sensacional, cara. Se você diz, eu acredito. Mas a minha recomendação é: vai no Awakening. Esse é certeiro, né? Sim. Você gostou do desafio, vai pra Conquest. Gostou de Conquest, quer, sei lá, gosta de Fire Emblem pela gameplay, você volta pros de GBA, né? É, sim, eu volto pros outros, assim. Isso. Gostou por causa da história, avança pra Treehouse. Acho que é isso. Eu gosto do gameplay do Treehouse também, mas ele é mais. Ele é diferente, o Treehouse, né? Por causa dos batalhões e tudo, ele é um pouco diferente. Mas o Treehouse é um ótimo jogo da franquia também. É que eu acho que Treehouse tem muita coisa pra ser de início, sabe? Eu acho que é muita informação. Eu concordo, mas visto que o Lucas e que o Mario gostaram, e para eles foi meio que o primeiro jogo que eles terminaram da franquia, né? Eu acho que Treehouse manda bem também, nesse ponto. E Ah, não. talvez quando você volte, só ele fale, nossa, tem pouca coisa aqui. Ah, mas eles acharam fácil. Treehouse não tem jeito, não. Eles só cuidaram da escola, João. Eles não. Eles não jogaram Fire Emblem, só cuidaram da escola. Não, vou considerar aqui. Que jogou. Eles, obviamente, eles passaram como rolo compressor em cima de todo mundo, porque Treehouse tem que jogar no hard. Mas, fazer o quê, né? Ah, então. No mínimo Mas no hard. Awakening. Vai no Awakening. Não olha pra baixo, porque senão você vai ficar olhando os pés que não tem. Aí vai ficar puto. Mas. Pensa no combate, faz pair com alguns personagens e aprende a trocar, né? Pra não receber dano. Acho que esse é É, o. trocar, fazer, usar o triângulo de armas, né? Essa é a melhor recomendação. E joga aí, porque, pelo amor de Deus, eu e aqui o João Mó, a gente só grava pra ver esse momento de alguma pessoa falar: comecei a jogar Fire Emblem. Não precisa É, gostar. sim. Não precisa gostar. Só Não precisa precisa vir aqui experimentar. mentir e gostar. Falar: joguei e achei uma merda. Tá, tudo bem. Objetivo cumprido pra gente. É, importante tentar coisas novas. É, quanto ao momento que decidi assinar o Fiji. Na realidade, o fato de vocês terem várias séries que foram lançando, eu decidi baixar o feed para me ajudar a ouvir cronologicamente os podcasts. Antes eu sempre acabava baixando o podcast direto do site. Bom, melhor parar por aqui porque já falei demais. E até a próxima semana. Tá aí, esse é o momento do feed que ele assinou. É simplesmente porque a gente é confuso. Mais fácil vem em linha reta. Que a gente é uma bagunça, que a gente muda o nome de programa e fica estranho. A gente tem programa que tem três, quatro apresentações diferentes. Se você for ouvir cronologicamente igual a ele. Então tá bom. Nossa, mas baixar podcast dentro do site eu acho uma coisa tão absurda. Eu tenho um amigo que comentou que sempre fez isso, então, que faz isso até agora. Então, eu acho que tem muita gente que costuma entrar no nosso site e baixar o podcast. Desculpa ser elitista, pessoas. Desculpa, eu não sabia. Mas o feed é mais fácil, gente. O feed é mais fácil. Daqui a pouco eu explico porque eu sei que vai ter um comentário que vai perguntar o que é feed. O próximo comentário é do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Respondendo às perguntas feitas sobre Pokémon Go, nos dias que tem evento da comunidade, acho que aumenta um pouco a chance de aparecer Pokémons brilhantes. Principalmente com a estratégia do Shiny Check, que consiste em ficar andando enquanto joga e clicando nos Pokémon do evento para verificar se algum deles é brilhante. Tanto que no dia em que fui cumprir minha obrigação eleitoral, entre aspas, eu achei uns dois monstrinhos brilhantes no caminho de ida e volta até a minha sessão eleitoral. E olha que fiz esse processo em menos de meia hora. Agora com os lendários, não tenho certeza se a chance de aparecer um brilhante aumenta muito, mas é quase certo que se uma raid tiver 20 jogadores, um certamente irá ter a sorte de encontrar um Shiny. Então a gente daria mais ou menos 1,20, né? Um pouco menos de 1,20 aí. Aí E no você. último. Aí dá Fala. pra trocar esse shine? Aí você mata a pessoa, rouba o celular dela e troca o shine. No máximo você pode colocar a mão na frente assim e apanhar no grupo. A mão na frente do celular, né? No caso. Porque trocar um Pokémon Shiny no Pokémon Go requer um monte de coisa, né? Requer um monte de doce lá do pozinho. Ah, tá. E no último final de semana, finalmente cheguei ao famigerado nível 40. Mas já anunciaram que agora o jogo será atualizado até o nível 50. Ele colocou uma lágrima e postou um quadrinho do cara chegando no 40 e tem uma montanha enorme agora até o 50. Quanto ao Super Street Fighter 4 no 3DS, eu gostava muito de jogar e não tinha o menor dó de usar os botões da tela de toque. Eles estavam lá para poupar os analógicos do meu videogame, risos. Achei uma adição interessante, pois fez com que eu utilizasse praticamente todos os personagens daquele jogo. Eu gosto muito da franquia de Street Fighter, mas raramente jogo com algum personagem que não tenha suas magias baseadas no Hadouken. E vocês, curtem Street Fighter? Jogam com quais personagens? Primeiro eu queria dizer que aí, ó, João, ele gostou de ficar botando o dedo na tela. Não, você pode gostar. Eu só falo sobre o equilíbrio do jogo. É divertido ter acesso a todos os golpes. Os E moves ficar ali. fazendo sempre a mesma coisa. Não, aí você caga tudo. Ah, Ele essa é a tem um. mágica de Street Fighter. É você vence de noob fazendo só a mesma coisa. Ele tem um ponto de você faz todos os personagens ser jogados, né? Porque realmente. Não é fácil acertar todos os movimentos, você acha? Pra mim é Não, difícil. não. Não, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade. Acho que assim, o personagem que eu mais tenho dificuldade de jogar é. Aí fica. Desculpa a minha pronúncia. Não sei se vocês falam Zangief ou Zangief. Eu vou falar Zangief. O Zangief eu tenho dificuldade de fazer os movimentos que são 360, né? Lá com. E dar o golpe pra fazer o agarrão. Eu sempre pulo. Eu não consigo fazer 360. E eu tenho mais familiaridade com Mortal Kombat do que Street Fighter. Sempre fui um cara mais Mortal Kombat. Sério? Pô, sei lá, Caracas. no Super Nintendo eu tinha Mortal Kombat 3 Ultimate, eu não tinha Street Fighter 2. Tá, então é. Não que eu não tinha nenhum dos dois, não tinha um Super Nintendo, mas eu sempre fui mais fã de Street Fighter, assim, eu gostava. Gosto mais de Street Fighter, inclusive. E se eu curto, só que eu sou ruim, né? Já fica aí, eu. Joguei um pouquinho. Eu tentei jogar muito o 4, o Ultra 4 lá, mas eu não conseguia fazer o Fox Attack Dash Cancel lá. Que eu não lembro agora, era Fox Attack FADS Cancel? Não, FADC, eu acho que era a sigla. Aí eu li aqui tudo precisava fazer isso para fazer combo e não sei o que, aí eu cansei. Só que, assim, eu tenho um problema. Antes de aprender a fazer isso, não aprendi a fazer o básico. É que acho que uma coisa que em jogo de luta é muito importante antes de você querer fazer combo é você saber fazer a base do jogo. É manter a sua área, né? Manter saber em qual situação você tem que ficar. Eu não sabia fazer isso e queria avançar. Esse foi sempre um problema muito meu e eu não consegui. Aí eu não crescia no jogo, eu ficava frustrado e parava. Eu joguei mais os 5, que eles deram uma facilitada, uma coisa aqui e ali. Eu joguei no Steam acho que umas 50, 60 horas. Não é muito, pra muita gente, é muito pouco, inclusive. Mas eu me diverti bastante. E eu gosto de jogar. Quais são os personagens? No 5 eu gosto de jogar com a Laura. Com a Laura e jogo com o Rashid também. Né? São dois personagens novos do 5. E no 4 eu tentava jogar com a Helena. Eu acho que é Helena. É uma mina da África que. Acho que é capoeira o que ela luta. Jeff, tem algum personagem que você gosta mais de jogar? Eu sou muito ruim, sei lá, eu jogava com Vega, Dalsim, esses Ficar dando basicão. aqueles pulos loucos com o Vega. Tipo, não sei jogar, né? Então, sei lá, fica pulando. Eu acho que é Mario que eu vou pular em cima da cabeça e vai pular em cima da tartaruga. Tá, é uma boa definição do que o Vega faz. Quando peguei o meu Switch, eu fiquei por um bom tempo só com o Mario Kart 8, mesmo já tendo ele no Wii U. E meio que me obriguei a platinar o jogo antes de gastar dinheiro em um novo joguinho, risos. Que é platinar Mario Kart 8? Eu acho que é pegar todas as pistas 3 estrelas. Todas as copas 3 Só isso. estrelas. Não precisa Eu pegar todos os consideraria isso. cards. pegar todos os cards. Eu não sei, tem corrida contra Ghost no Mario Kart 8? Tem time trial que você desbloqueia alguma parte dourada de kart, né? Você É, tem então, e que. fazer isso aí também. Acho que ia ser fazer essas coisas. E acho que o único Mario Kart que eu, entre aspas, platinei foi o do Wii. Porque acho que tinha que fazer pra liberar o Dry Bowser, né? Nossa, eu acho que. Eu me lembro de ter feito em todos essas coisas. Nossa. É, então, acho que eu tentei fazer no 8. Se pá, no 8 do Wii eu tenho. Eu não sei se em todas as pistas. Mas sei que do Switch eu nem cisquei. Eu olhei e falei, ah, já fiz isso aí no Wii, não vou refazer aqui no Switch, não. Só comprei pra jogar online. E quando eu comprei eu já pensei nisso. Eu demorei, mas eu terminei pra ter treino. Aqui eu demorei, demorei. Que eu No nem queria Switch? jogar Mario Kart 8. Caracas. Quando eu peguei o meu Switch. Cadê? Ah, não, não, aqui. Peguei o Mario Plus Rabbids numa promoção. Mas joguei muito pouco. Devo ter completado apenas o primeiro mundo. Ele fez um emoticon de gotinha. É por isso que você não pode comprar jogo em promoção. Aí você não dá valor e faz essas cagadas aí. Mario Plus Rabbids é excelente. Só que o Sim, Jomon fez a ele é muito mesma bom. coisa que ele. Não, mas eu não comprei na promoção. Ele fez pior aí. Não, mas eu joguei mais. Eu joguei mais do que o primeiro mundo. Acho que eu devo ter jogado quatro mundos. Eu não lembro quando que eu Bom, parei. quatro Eu lembro que eu não mundos tinha acabou o liberado. jogo, tá? Tem que dar spoiler. Pois, então eu joguei menos? Quantos, eu não falo. Agora então fica a dúvida. Será que eu joguei dois? Ou Acho que você três? jogou dois. Porque quatro acaba. Tá, eu não joguei quatro. Eu, por mais que tava ficando mais difícil as missões. Então acho que eu tava indo pra boca do final. Mas eu não lembro se faltava alguém ainda. Acho que faltava o Yoshi pra liberar? Eu não sei, o Yoshi se libera quando? Terceiro. Que no 4 a gente já tem todos, mas eu não lembro. É, então é. Acho que eu tava então indo. Ou tava no segundo pro terceiro, ou tava no terceiro já. Tava no segundo ou no terceiro. Mas eu tinha terminado o primeiro. É, compartilhe também uma história inversa ao que Jomon teve com a sua irmã. Também tem uma irmã mais nova e eu me lembro que juntei dinheiro para comprar um bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí fui na loja de brinquedos com a minha irmã. Na época eu deveria ter uns 12 anos e minha irmã 9. Aí eu dei uma olhada nos brinquedos e decidi comprar vários Legos para poder brincar com ela do que apenas um Cavaleiro do Zodíaco. Só que aí já dá pra calcular o quanto eram caros os Cavaleiros, pois me lembro de ter levado uns 5 Legos e olha que sabemos muito bem que um Lego não é a coisa mais barata do mundo. Pô, maneiro isso. Então, essa história é exatamente essa história aí. Você fica. Olha, que irmão bonzinho. A minha é. Só uma merda. E o boy e ele teve oportunidade, né? Porque eu lembro que quando eu me toquei que Cavaleiros do Zodíaco era uma febre, eu arranjei, tipo, eu pedi pro meu pai comprar um, tava tudo esgotado, então eu acabei sem nada. É, então, esses bonecos aí na época, em 90, todo o bagulho esgotava muito, né? Nossa, essa febre aí que teve no Brasil. Eu acabei assinando o vídeo. Pera aí. Ai, meu Deus. Estou indo embora, Jeff. E acabei assinando o feed de vocês logo depois que comprei meu Switch. Queria conhecer mais sobre o que estava rolando no console e vocês foram meus companheiros em muitas idas e vindas do trabalho. Sendo bem franco, não teve nenhum episódio que eu achei chato de vocês. Mas realmente os últimos karaokê tiveram uns deslizes. Felizmente não estamos mais tendo problemas na edição. Continue assim. Bom, vou ficando por aqui. Hashtag volta Mario. René Augusto. É, não, teve alguns karaokês, desculpa. Os últimos eu espero que seja aquele episódio fatídico de um corte muito aleatório. É, aquele foi Não. complicado. Aquele foi mais Aquele complicado. é histórico. Aquele é histórico. Aquilo ali é o ápice. Mas Eu é, a gente. Fala, fala. espero não me superar depois daquele. Sim, não, não, se superar, mano. Eu tô. Se superar aquele episódio. Não, a gente. Eu espero. É, eu prometo que nunca mais vai ter um episódio que concorda daquele jeito. É isso aí. Aqueles níveis assim. É, a gente. A não ser que o nosso programa de gravação, tipo, ele tenha dado a louca no meio da gravação e a gente não tenha percebido. E ele cortou tudo que a gente falou. Mas aí a gente. É. Aí lançou por descuido. Ai, ai. A gente é um. Somos uns merdas. E o Por próximo enquanto. comentário é do. Fala, fala, Jeff. Por enquanto. Por enquanto, por enquanto. A gente vai. Um dia a gente cresce. É, o próximo comentário é do Gabriel Camo. Olá a todos. Respondendo às perguntas, já tem uns anos que acompanho vocês. Não me lembro de quando e em qual momento assinei o feed. Não tenho críticas ao podcast. Vocês são amigos de ouvido, kkkk. Eu que deveria participar mais por aqui e pela comunidade no Facebook. O podcast de vocês já fazem parte da minha rotina semanal. Escutar o Estação 64 é como ligar para amigos que moram longe e continuem firme. Quero ver esse podcast crescer. Ah, Obrigado. Pera, fala. isso eu me senti ofendido porque eu moro perto dele, tá? Ele só tá considerando você. É, tá certo. Tá certo. É que a gravação Eu tô acontece longe. brincando. A gravação acontece na média. Aí é longe de todo mundo. Mas obrigado pelos comentários. Eu vejo os comentários de vez em quando no Facebook que você tá postando. Só que eu só vejo a atualização ali em cima porque eu mal uso o Facebook. Inclusive, é uma coisa que eu quero cortar da minha vida, eu só não corto porque eu tenho algumas pessoas que se reúnem só por lá, infelizmente. É desencana do Facebook. A gente nunca trabalhou bem aquela mídia. A gente é um fracasso em redes sociais. É. Vem aqui, A comenta no gente é. site, a gente fica feliz. É. Sim. Assim, o Twitter eu entro de vez em nunca, porque eu tava viciado, eu parei. Facebook eu não entro. Facebook eu não entro porque só tem gente que eu não quero ver post lá. E eu vou ficar lá até eu me irritar. Eu lembro que eu fazia isso. Eu via o post, eu rolava o feed até me irritar e eu parava. Não fazia nem sentido porque eu rolava aquilo. Então, eu, tipo, falta pouco pra eu desinstalar, pra eu chegar e falar, cancela a conta aí do Facebook e um abraço. E o próximo comentário é do Vini Bueno. Salve pessoal, tudo bem? Estou acompanhando vocês semanalmente desde agosto desse ano. O primeiro episódio que eu vi aqui foi o Subarachou do Pokémon Sword and Shield. E desde que eu comecei a acompanhar o Estação 64, segunda-feira virou meu dia favorito da semana por ter podcast novo aqui. Ô louco, aqui S2 pra todo mundo, pelo amor de Deus. Né? A gente fica muito feliz. É, Subarachou de Sword and Shield, a gente já tinha mudado o nome da esquina? Não eu acho lembrava que disso. não. Acho que já era Esquina. Ainda era Esquina na época. Mas Ah. ele atualizou o nome, uma coisa que a gente não consegue fazer na nossa mente. Mas é o Subarachou do Pokémon Sword and Shield. Que eu não lembro agora. Ah, a gente elogiou bastante. É, não, a gente. Não, elogiou bastante Pokémon Sword and Shield. Tem seus comentários lá. Você não lembra se É, participou, Jeff? eu não lembro quem participou. Eu acho que eu participei, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que eu participei. Mas eu não lembro quem. Se alguém faltou. Eu acho que o Lucas faltou, tenho quase certeza. Eu não lembro mais. Depois eu dou uma olhada lá, uma xeretada. Eu terminei recentemente o Mario Galaxy no 3D All Stars e curti muito. Achei o jogo muito divertido e inovador. Também achei bem fácil, especialmente por começar logo após o Mario Sunshine. Sofri um pouco por causa do Drift no Joy-Con e morri algumas vezes por causa dele, mas não afetou tanto o gameplay. Ó, parabéns pro Vini por jogar com Drift no controle, que é uma coisa que eu não consigo fazer. Se começa a dar drift essas coisas, eu me irrito mais do que eu gostaria com o jogo e eu paro de jogar. E Mario Galaxy é mais fácil mesmo que Mario Sunshine, né? Sunshine é o mais difícil. Imagino que sim, eu não joguei muito do Sunshine pra poder falar. Eu não joguei basicamente nada do Sunshine. É diferente do Jeff, eu não consigo jogar sem som. E para mim, a trilha sonora é um dos aspectos mais importantes em um jogo. Aí ó, o Vini é mais no meu time. E do Lucas também, quando tava aqui. Eu não discordo de vocês. É só que, sei lá, às vezes eu prefiro fazer outra coisa. Tipo, eu corto, tipo, eu sei que eu não tô pegando todo o entretenimento de coisa, mas eu não sei. Deixa a vida um pouco mais divertida. Dá uma acelerada no bagulho. Não, mas eu também, eu fico, tipo, se eu não ouvir a música, eu fico incomodado. Olha, falta. Putz, eu não tô sentindo aqui a emoção do bagulho. Peraí, cadê? Aqui. Descobri faz pouco tempo que em 31 de março de 2021 não vai dar mais pra postar fases do Mario Maker 1. Ou seja, o jogo vai ser descontinuado. Não sei o motivo pelo qual a Nintendo fez isso, mas segue a vida. Olha, já fez o comentário do que a gente comentou no Nintendo 3 dessa semana. É. Financeiro. Né? Servidor é muito caro. Sim, não valia a pena. Realmente, é só financeiro. Pensa assim, qualquer decisão que uma empresa tenha, pelo menos eu penso desse jeito, né? Se a empresa é minimamente estabelecida, se assim, é minimamente inteligente, qualquer decisão que você olha e fala, nossa, essa decisão é estranha, é financeiro. Não tem outra dúvida. É dinheiro envolvido. Porque eles não vivem de caridade. Inclusive, se eles fizerem alguma coisa boa. Tipo, boa, entre aspas, óbvio, né? Tipo, ah, deu o jogo de graça. Ah, eles se posicionaram a favor de uma causa social. É financeiro. É capital girando. É isso que importa. É. É, pra parecer bonito e no final, sei lá, ser revertido em vendas. Estava pensando em comprar Pikmin 3 quando o preço cair e queria saber se o jogo tem uma boa rejogabilidade. Pois sei que o jogo é bem curto, mas muito bom. Jeff, ele. Vai, Jeff, fala primeiro. Pikmin 3, ele é um jogo curto, mas a primeira vez, se você nunca jogou Pikmin, primeira vez que você joga, você pode perder um pouco mais de tempo, né? É, obviamente, se você sabe o que fazer, você vai ele muito rápido, né? Se você vai, sei lá, só pela história, você fica meio caído no tipo, ah, é muito rápido, joguei, terminei e acabou, sabe? Mas se É, você jogar. não tem É. outras histórias paralelas, não tem nenhuma escolha que você faz. Então, tipo, por história não tem replay. É. Mas se você gostar das missões, Gerenciamento. aliás, na demo tem uma missão, né? E ficar jogando e rejogando e otimizando, porque Pikmin é um jogo de estratégia, né? Em tempo real. Então, você percebe, assim, que você vai ficando, sei lá, você vai melhorando no seu tempo, de fazer a missão, e aquilo ali pode desencadear um excelente jogo de high score, né? Você fica caçando para você otimizar o tempo e os Pikmin, sei lá, jogar eles no lugar incerto, ir na direção certa, e é um pouco viciante nesse sentido. Não é para todo mundo, né? Mas eu recomendo que Pikmin eu já tinha jogado no Wii U e eu tô rejogando e fazendo as mesmas coisas e tentando, sei lá, me desafiar, né? Eu acho que Pikmin é legal nesse sentido, porque o modo história realmente é muito curto, assim. Não, não sei lá. O Lucas, ele é mais só o modo história e acabou, né? Eu também sou mais uma história também. Eu tô no E time então. que eu gosto de ficar, sei lá, rejogando para Melhorando a ver estratégia, né? como eu posso melhorar o caminho, o trajeto de uma missão curta. Assim, eu acho bem desafiador nesse sentido, mas eu sei que não é para todo mundo, né? Então, joga a demo aí, se você gostar da missão, sei lá, joga a missão 5 vezes. Provavelmente você vai melhorar o seu tempo, né? Se você estourar o limite lá do Unexpected, aí pode comprar Pikmin. Se não, se você não liga para aquilo, deixa quieto e compra outro jogo. Eu ainda considero, tipo, como eu sou um jogador mais focado em história em Pikmin, que acaba não jogando tantas missões, eu penso em Pikmin normalmente como um jogo, tipo, é um jogo caro, mas é uma experiência única e muito boa. Assim, e o que que ele faz muito bem. É de você fazer conhecer aquele mundo, controlar os personagens, ir explorando as coisas. Eu gostei muito quando eu joguei no Wii U, né? Eu acabei não recomprando o Switch, mas eu adorei quando eu joguei no Wii U. Acho que. Eu não sei quantas horas eu fiz, eu acho que eu fiz em 8. Terminei o jogo, foi um negócio assim. No máximo 10 horas para pegar todas as frutas. Foi uma coisa assim. Mas pra mim tinha valido a pena. Porque eu já sabia que eu tava esperando isso. Eu tava esperando um jogo curto, mas que eu aproveito meu tempo lá com aquele jogo do melhor jeito possível. Assim. É uma experiência maravilhosa. É um jogo de pouca gordura. Muita pouca, inclusive. Gordura de menos. É, então. Você reclama de que tá muito magro. Mas eu ainda acho, tipo, um jogo. É óbvio, né? Depende da condição financeira, se aquela coisa, um jogo só pra um ano inteiro, aí é complicado. Aí é um jogo que eu não vou recomendar, a não ser que você goste muito de ficar fazendo high score, que nem o Jeff falou. Mas se você pensar assim, ah, vou comprar Pikmin mais um outro jogo pra. Esse outro jogo é de horas e horas e horas. Aí Pikmin vale a pena. É que é aquela coisa, né? Pensa no meu estilo de. Eu como jogador, né? Eu sou um cara que sempre tem de RPG jogando à parte. Então, às vezes, eu prefiro uma experiência curta e muito boa no meio do todo o de RPG de, sei lá, 70 horas que eu tô jogando. Então, aí, às vezes, eu pego experiências mais curtas, Pikmin encaixa muito bem nesse estilo. Respondendo à pergunta da semana, eu não me lembro de nenhum episódio chato. Achei todos ótimos. Me desculpem, mas eu não sei o que é o feed. Se puderem me explicar, eu agradeço. Falou e até a Vai lá, Jomon. próxima. Vai lá, Então, Jomon. aqui Brilha. é o momento do É. feed. Dependendo se for explicar de forma detalhada ou não. No geral, o feed, pro ouvinte, o que que interessa? O feed é o lugar onde você pode assinar, e aí você recebe as notícias. Você vai ter alguma coisa, tipo Spotify, o iTunes, o Google Podcasts. Você tem algum agregador de podcast, provavelmente, que você ouviria o podcast. E aí o feed serve para informar esses lugares que ele foi atualizado, né? O agregador de podcast dá uma olhada lá no feed e vê, ah, foi atualizado. Vai lá e te avisa, ó, atualizou tal programa que você tá assinando. Né, você assina o feed, nesse agregador você vai assinar vários feeds e aí eles vão ficar te atualizando sobre sempre que tiver um episódio novo. O feed basicamente é isso. Pra você não ter que vir toda segunda-feira no site do Estação CT4 e baixar o episódio na mão. Então é aquela coisa, você ouve a gente pelo Spotify, pelo iTunes, eu não sei, os agregadores de podcast que você usa, provavelmente você tá usando o feed já. Eu espero que esteja, porque é muito mais fácil do que acessar nosso site. Só acesse nosso site para comentar. Também não é Por pra. favor, não esqueça. Que senão aí complica, né? Tô fazendo propaganda contra já. E os próximos comentários são do Nintendo A3, número 237. Indicados ao The Game Awards 2020, impressões de. Pera, deixa eu expirar. Impressões de Hyrule Warriors e aniversário do Wii U mais GameCube. E o primeiro comentário é do Jim. Primeiro cast que eu ouço depois de um tempo. E já chego com o Jeff falando mal. E já chego com um com o Jeff falando mal do Rio de Janeiro. Eu não lembro. O que que você falou do Rio, Jeff? Eu falei que Okinawa parece o Rio de Janeiro. Quando você olha para o mar é muito bonito. Aí você olha para trás e você fala, putz, é. Só que não é falando mal, porque se você olhar para São Paulo, para qualquer lugar que você olha, você vai achar é muito meh, né? Mas Ah, só pra eu, defender pelo São menos, Paulo, eu eu, gosto da Paulista. Se você tá. O único lugar, eu acho que se você olhar. Normalmente olhar pra cima, né? Que se você olhar pro povo, aí você já vê os mendigos pedindo, provavelmente você já vai levar um assalto, né? Tem essa brincadeira também. Mas a Paulista, se você olhar um pouquinho pra cima, ignorar um pouco as pessoas que estão andando nela, é muito bonito. Ah, mas se olhar pra cima, vai correr o risco de soltar cinza, velho. Não sei não, velho. É olhar pra cima, mais ou menos no. Na altura dos prédios, tenta evitar um pouco o céu. Ou se, mesmo assim, eu acho o céu cinza, dependendo, charmoso. Mas dependendo, realmente, é céu cinza, você olha e fala, isso aqui é poluição, isso aqui não é chuva, não. Em É. geral, é isso. Brincadeiras à parte, depois de muita correria por conta da faculdade, é bom ouvir todos vocês de novo. No caso, quase todos. Ó, no caso, metade, né? É, no caso, o que sobrou, a raspa. É. Sobre o Game Awards, acho válido o Animal Crossing concorrer como o melhor multiplayer. Temos que lembrar que nos dias de hoje, a interação entre jogadores pode ir além de só estar na mesma partida, jogando contra o co-op. E esse tipo de jogo me faz perguntar o que mais dá pra fazer com isso em mente. É, dá pra fazer o que o Jeff falou lá de fazer um talk show, né? Dá pra fazer um desfile no Animal Crossing. Então, dá pra fazer bastante coisa. É o que a imaginação permite. Dá pra jogar co-op local e sei lá, ver quem desmata mais a Amazônia mais rápido. Faz uma nova ilha, né? Num Switch à parte, assim. É bem empolgante quando você tá, sei lá, quatro pessoas e cada um começa a pegar as coisas no chão e um bate no não sei o que, fala assim, pô, parece arrastão, velho. Dá até 8 pessoas, não dá o múltiplo do Animal Crossing? Não, acho que não. Não Não sei. era Eu acho que 8? 8 pessoas é com gente, né? Não, É, com pessoas local dá no. 4. É, local dá 4, online dá 8. É. É, não, 4 pessoas. É, se você dividir sempre as quatro pessoas na mesma tela do local, parece um arrastão mesmo. E 8 pessoas, se as 8 pessoas quiserem andar juntinhas, também fica engraçado, né? Fica meio tudo confuso. Já Pokémon Café Mix, eu tenho a impressão de que está lá mais pelo nome que carrega. Testei quando saiu e não me empolgou. Até eu descovar os dentes me pareceu mais inventivo e interessante que esse. O meu palpite é que o prêmio vá para Among Us. É, então também de mobile, Among Us acho que é o nome mais forte. E eu tinha esquecido desse jogo de escovar os dentes. Aí quando ele comentou, eu já lembrei que eu tirei uma foto escovando os dentes. Com chapéu de Squirtle lá. Mas, nossa, esse é um jogo que também não deu muito certo na minha vida. Jogo que eu não consegui entrar porque meu celular tá trincado na parte da confirma. Eu fiquei muito triste. Vou ter que comprar outro celular pra jogar Pokémon Smile. Aí você vai ver que o track de rosto não é muito bom. Ou pelo menos, sei lá, comigo não foi muito bom. Enfim, ótimo programa. E Jomon, cuida dessa garganta. Ainda tem muita coisa para se falar da Nintendo, risos. Eu bebo água aqui, entre o podcast aqui no meio do que o Jeff fala, mas tá difícil aqui. E a parte boa é pra se falar da Nintendo, né? Quando a gente sai da Nintendo, é melhor. Ah, não, é Só melhor ficar quieto. cuidar Eu toda a garganta. concordo com o Jim. Temos que concordar. E essa coisa de garganta, eu acho que eu tenho há muito tempo. Tipo, eu sei que tinha evento de anime que eu voltava. Assim, eu acho que no meio do evento minha voz começava a falhar. Simplesmente porque eu falo alto e muito. Então, é a combinação perfeita. E aceito se alguém tiver alguma dica aí pra treinamento de garganta, que acho que seria uma boa. Você vai ficar fazendo ó, uma coisa assim. E o último comentário é do René Augusto. Fala pessoal, olha aqui de novo. Tive pouquíssima experiência com o GameCube, mas tenho um Wii U e joguei bastante nele. Acho que um dos motivos que o console não ter vingado é que a própria apresentação da Nintendo não deixou claro que aquilo era o novo console. Muitas pessoas certamente acharam que era um acessório para o Wii. Sim. Mas se fosse um acessório para o Wii, você acha que as pessoas comprariam pelo Não acessório? pela época, eu acho. Na época que o Wii U saiu, o Wii já tava lá, mal das pernas, né? Eu acho que a galera que comprava acessório fervorosamente já tinha parado. É, e seria um acessório tão caro que o pessoal, tipo, só comprou aqueles pedaços de plástico, viu? Não ia rolar, velho. Sim. Ah, você fala isso, mas a Balance Board deu uma moral aí também, né? É, mas a balance board é aquela coisa, né? Emagrecer todo mundo quer, né? Quase ninguém consegue. É visto o Ring Fit que as pessoas jogam um mundo e param, né? Mano, eu quero ainda comprar o Ring Fit. Ainda tá na minha lista de desejos aí o Ring Fit. Um dia comprarei, aí eu vou conseguir passar desse mundo, Jeff. Eu espero. Parabéns, Espero ter tá na espírito minha pra isso. frente. E não julgo as pessoas que pensaram assim, pois na época do Wii, quase todos os acessórios tinham o nome Wii alguma coisa. Era o Wii Balance Board, Wii Motion Plus, Wii Zapper e por aí vai. E até We hoje a gente não tem speak. o. Fala, fala. We speak, não é? É, o Wii Speak do Animal Crossing, né? Mano, então, olha isso. O Animal Crossing do Wii, a Nintendo tentou fazer chat de voz. O bagulho tava muito diferente o tempo, né? Né? E você ia falar do Do Wii Vitality Sensor lá do. O Vitality Sensor tinha Wii no nome? Não, Eu não mas lembro. teria, né? Eu acho que era só Vitality Sensor até aquela hora. Não, ainda não tinha o nome Wii. Mas se fosse lançado ia ter, né? Teria. Ia ser, sei lá, Wii Heart, alguma coisa assim. Só que o pregador no dedo saiu muito caro e a Nintendo cancelou. É, viu que não ia dar pra jogar, não ia dar pra segurar o Wii Remote com o bagulho pregado no dedo. Estou bem curioso para jogar o Hyrule Warriors, mas a minha falta de tempo foi decisiva para não pegar o jogo agora. Acho que vou esperar mais um tempinho para pegá-lo. E deixar aqui uma pergunta: será que a Nintendo se esqueceu de Pokémon Snap? Não sei se havia entendido errado, mas eu estava crente que ele seria lançado ainda em 2020. Pra que data vocês arriscariam que a Nintendo vai lançar esse jogo? Um abraço forte e até semana que vem. Hashtag Volta Mario. René Augusto. É, é verdade, o Rodney falou pra fazer a hashtag e só o René tá usando, né? É. Não, não deu muito certo. Não, não. Mas com relação ao Pokémon Snap, ela não tinha dado data. Ela colocou no site dela. A informação que você tem é que ele é desenvolvido pela Bandai Namco. Tô falando merda, mas acho Não, que era isso mesmo, era isso mesmo. é isso mesmo. Quando que ele vai lançar? Acho que ano que vem, por causa do logo que. O que aconteceu com o logo mesmo, João? Acabei de gravar, esqueci. Ah, logo de 25 anos. É. Atualizaram, é, de aniversário de 25 anos. Que a gente comentou. Então, agora um mês, acho que vai depender de quando esse jogo vai estar pronto. Acho que se Sim. tudo. Se tudo der. Eu acredito mais pro final do ano. Não acho que. Pelos vídeos que eles mostraram na apresentação do jogo. Não, não que Pokémon Snap seja longo, né? Mas a impressão que dava é que não quis mostrar muito. É, que não tava Porque não muito tinha muito. pronto, né? E considerando o ano que a gente passou, acaba não. A gente acha que não. Talvez não esteja pronto pra março, mas vai saber, né? Vai que eles anunciam aí em abril. Pegar uma janela do Pokémon Mystery Dungeon, que nunca dá certo as chutes, né? De pegar a janela pro É, franquia, que você percebe porque. que a Nintendo não funciona desse jeito. Provavelmente a gente vai saber essa data em fevereiro, né? Sim. Normalmente a Pokémon Company tem mania de, no aniversário de Pokémon, ela meio que revela muitos planos do ano. Considerando que é aniversário de 25 anos da franquia, provavelmente todos os planos do ano eles já vão falar em 26 de fevereiro. Então, não vai precisar esperar muito tempo, só 3 meses? É. É. Isso repetindo se o mundo não acabar em 31 de março. Não, se acabar a gente sabe. A gente já vai saber, só não vai jogar. É, a gente vai ficar lá. Queremos Pokémon Snap. E foi isso, Jeff. Esses foram os comentários. Esses foram os comentários. Agora é a hora da pergunta clássica. É a hora que a gente faz uma pergunta e a gente incentiva as pessoas a comentarem. Quem fez o último? Foi você, João? Foi a pergunta de levantamento de opinião dos ouvintes sobre o cast. Então, já acabou novembro, né? Quando sair esse episódio, acabou novembro. Aí vamos começar as festividades de final de ano. A gente vai gravar alguns episódios com antecedência, mas o karaokê vai ser normal, né, João? Sim, a gente vai gravar o karaokê. A gente acabou de perceber que a gente criou um momento pra gente não ter nem descanso, então não importa se a gente gravar tudo anteriormente pra gente poder editar com calma, ou pro Mario poder editar com calma, que normalmente ele que tá editando tudo atualmente. A gente não. A gente vai ter que gravar sempre, porque a gente criou o karaokê. Olha que surpresa. É. Então, aí, aproveita que a gente não tem férias, então final do ano é aquela discussão que todo mundo gosta de discutir, aí a gente dá um prêmio para alguma coisa e ninguém se importa, né? Então vai lá, pessoal, comenta aí o melhor do ano para vocês. Qual que é as regras aí, João? Como assim? Sei lá, as regras. Melhor do ano As da regras. Nintendo 2020, vai. Pode ser? Isso. Ó, melhor do ano pro Nintendo Switch. Né? Ah. Vale colocar AIDS aí, vale colocar. Eu não sei mais o que lançou esse ano. Vale colocar Tokyo Merge Sessions, porque foda-se, lançou esse ano. A gente. Se Among Us pode concorrer no Game Awards, tá valendo tudo. É, qualquer coisa lançada no Switch em 2020. É, se DLC ganhar o melhor jogo do ano, DLC ganhou o melhor jogo do ano. Isso É o aí. DLC de Luigi's Mansion que vai ganhar o melhor jogo do ano. É, se quiser expandir para top 3, fica à vontade. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você quer. Aí você comenta o jogo, fala o que você gostou no jogo, aí a gente lê no próximo karaokê aqui. E lembrando que eu acho que talvez no próximo do próximo tenha do Game Awards e depois tem o nosso, que é o menos importante. Então a gente Sim. deixa o 20 primeiro aqui Deixar o ouvinte queimar para ter comentários largada. melhores. Então é isso, pessoal. Continue aí com a gente. Valeu pelos comentários. E a gente volta semana que vem. Até a próxima, pessoal.